5, mantém posição da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Até. Estação de serviço chegada da Mara até 2000, ajuste 901 na guarda elétrica foi. Eu vi até 2000, mandaram a onda 3, controle de Salvador, só para Romeu Cego Fiosco, acordou a chefe o pé. Romeu Cego Fiosco, prossiga em regra de velocidade, litoral, irá prosseguir até o setor? Acordou a chefe o pé, vai até a valenta. Controle Salvador, muito boa tarde, são 3193, decola na sua escuta. Três contatos, mantendo o 360, pelo Gael. Gael e estação 360, são 3193. Você começa no recife agora, frequência 12545, antena 26, 1845. 12545, 1245, obrigado, boa. Boa. Ano de Bravo, prossiga em regras visuais, já tem repressa visuais com o local? Já tá visual, sua RMA, Guilherme, Macho de Torre, 1-1-8-3-4-9-5, Salvador. 895, graças, bom trabalho aí, valeu. Sábado, aqui, visão bem marcada. Vem, posterior pushback. Vem, para pushback. Número Alfa, irá prosseguir até que pegou o parafuso, ou está permitido? Está permitido, 02, número Alfa. Número Alfa. Antes. Papai Romeu, tão dia bravo. Na Enrimar, o pouso é por conta de risco. Frequência livre, uma boa tarde. Isso, boa tarde. Observando o Oceané saindo do pátio. Juliette para o 4, observando o Oceané, 1885. O Oceané que foi chegado aqui a 4.000, 11, né, 11. E 11 agora, 909. Tá. Romeu, Índia, Nova Berava, prosseguindo regras de voo visuais, eu passei para a coordenação todos. Eu sou 4131, no saída prevista da EOL da Mate, aguarde cópia. Da EOL da Mate, para o visto, está para cópia. No 42, autorizado pushback, chama para o target. Zero ataque, é 142. Autorizado Campinas, nível 340, via pêndulo 10, Fubá, via pêndulo 16, saída da Evo e da Mótica. Decolador no 0, curva à direita, controle 1, a décima 8, aciona 572, coteja. Autorizado Campinas, nível 340, pêndulo 10, Fubá, pêndulo 16. Saída da El, Leda, Mótima, decolada 10 com curva à direita, controle 198, transponder 5172, é o azul 4131. Fechamento correto, chama para pushback de acionamento. Para pushback de acionamento, vai chamar o 4131. Correio chamada. Lança no bolso, prossiga. Tente informar o pátio. Tente agora de cópia. Salve Salvador, eu vou 9247. Prossiga. Cópia, história. Guarda de cópia. Aguarda, 9247. Autorizado Ituberá, nível 040, saída da EL após DCP. Decola da 17, curva à direita, controle 1, 9, decimal 8, aciona 5166, coteja. Cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 2 a bordo, altímetro no 09, para acionamento, chame torre 18, decimal 9, 5, com gol. Só roda aqui. Aí um traço aí a 3 minutos da frente, irá fazer cópia em arremetida em Veracruz, não sei não, se puder. Chama agora a Recife na sequência, 1251, alterno 3325. 251, alterno 3325. Tá, 313, boa tarde. Boa. Chama R6315, decola os 43, chama o controle 119 decimal 8. Controle 6198, chama R6315. Boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, chama R6315. 63, eu não tenho contato, tudo mantendo nível 360, Xané 63, eu não tenho. Fechado para 360, Xané 63, eu não tenho. 9277. Autorizado Vitória, nível 380, via Whisky 50, saída da Elzeta Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5175, coteja. Então, 380 para Vitória de Upperwind, 0 da Eoleda Kev, colando a 10, primeira curva direita, 19.8 ao controle, 5.175. Planejamento question para prospeccionamento. Camarada, 0277. Para o Francisco Chanel 6142, temos 126 a bordo, 2 horas e 30, confirmando o material. 126 a bordo, altímetro 1011, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, com voo. E Alfa 295, obrigado. Responder. Foi o gol 2009. Planejamento correto, chama para pushback e fundamento. Chama Boa tarde, estamos em identificação, desde que mantenha o nível 050, na chegada à Marga, procedimento LS7 Sureza, último 09. 050, 01, gol, mono, travado, livre por 1 a 10, 3, 1, 5, 4. O XM1142, decolou os 4, 9, mantendo tudo até 2 mil pés. Após saída Fuca, controle 119, decimal 8, boa tarde. 98, saída Fuca, 6142. Controle Salvador, XM1142, 2500 na Fuca. LM1142 contato, mantendo o 350 saída PUCA. 350 PUCA, 142. Construi o Papa Romeo Mike, é com aquilo. Azul Golf, fique atento à esteira de turbulência do Airbus 320 Delta, passou à sua frente, fica seu critério de colagem, vento no 30 graus, 1 na saída da EL. Chame Recife, frequência 251, alterno 33, decimal 25. Agora fiz isso, são 251, alterno 1-3325, chame 3-5, boa tarde. Controle é o Michael Spice. Vai estar travado, não pode ficar. Voo 1097, aguarde autorização de pouso na pista 10. Marcos. O Marcos? É ele mesmo, quem é que tá aí? Oi Jorge, amigo do André Rocha. Ô meu irmão, um abração aí. De volta, né? É, de volta. Bravo. Ô, sou tudo de bom aí. Patango Lima Azul Golf, decolou 5-1. Mantenha por até 1-5-0-0 pés após a El. Chame controle no 9 decimal 8. Opa. Agora pro. Firme, formação do track, o helicóptero à sua direita, 300 pés, próximo a Jaguaribe. Pronto, já. O 1044, à sua direita, linha do litoral sul, a 500 pés. 7 milhas, 6 milhas aproximadamente, meia dúzia de milhas. Mike Golf Mike, mantém a linha do litoral para cruzamento e pouso na 17. Ou, se preferir, também autoriza manter o farol de tapão aguardando para o cruzamento. Boeing 737 da Gol na aproximação final. Ok, vamos aguardar aqui, fazer um. Reduzir um pouquinho aqui para aguardar para estar por trás do Gol. Perfeito. Prosseguir por os corredores de posse e após mais próximo, mais tempo. Reporta mais próximo, Chilo, obrigado. Vila Azul no Golf, prossiga. Sou o 9-2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 5-1, Manel. Santos, solicita pushback, acionamento, portão número 8. Pergunta, o 2009 será o próximo supletor. Aguarda, né? Fique atento, esse ente da estrela de turbulência chama na final da 1-7. Vai pela direita. A intenção do Michael Flacker é seguir direto com 4-5. 4-5? Ciente, autorizado. Fica atento ao gol. Ai, que graça. Vamos voar. Apolo 9247, esteja um probleminha no caso do dia. É, vai, já que vai, então, vai, tchau, puxa. Gente, parte pronto novamente. Tem pronto novamente, não, por favor. 2009 autorizado, chama para o táxi. Tem esse camarim. No solo 5-4, livre à direita, solo 2-1, 2-1. 2-1. pra passar o quilo nosso. Então, acho que mantém mil pés pela linha do litoral. Reporte passando para o da barra, quilo onde eu acho. Passará para o quilo nosso. Acho que eu dei o telefone, chama o Turo, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, acho que eu dei o telefone. Estou autorizando o pouso, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. 1-2-0-1-1-9, Mike Atkins. 2-0-0-9, decolou o Turo, 8-0-0, controle 1-1-9, decinal 8, montou. Boa, 2-0-0-9. Comandou, formatório, você deu o telefone, já na rotatória, visual 47. Oscar Delta Uniforme, desce para 1.007, prossegue final da pista 97, corte na curta. Chamar na curta, Oscar Delta Uniforme. Expansão, senhor, na Zézio, ponto de espera, chama a torre 1.008, desce 1.95, ajuste no 0.1. Temos divulgação de 5 minutos. Salvador, gol 1884, tem que ter informação, nossa autorização, Salvador, Aracaju. 284, da mão, Oscar, confere, agora vem 104, Aracaju, prepara a subida da Puca. Puca, Jamba, Aracaju. Agora. Tudo no chão do comprovador. A 01 no livre corte, mais que por quilo. Quilo. Pronto. 431 no livre táxi via Índia, ponto de espera do 1-1-8, décimo 9-5, ajuste no 0-1. Via Índia, 18-9-5, milhão, 2-4-3-3-1. Informe se o tráfego avistado, livre pouso, pista 0, vento 1-1-0 graus, na Vinar, cheque 3. Isso, quatro, pronto, quatro. Aracaju autorizando, índio 230, via Golfinho 77, decola da pista 1-0, com o primeiro curva esquerda, na subida Puca, Jamo, após Aracaju. Aciona 5412, 119,8, controle. Autorizado Aracaju, nível 230, escola na saída Puca, Jamo, após Aracaju. Aerosia Gol, 677, escola da pista 0, cobertura. 4-1-2, controle de 9-8, 1-8-4-4. 1-8-4, correto, planejamento, chama pronto, puxa o seu lado. 1-8-4. 1-0-0, 1-8-4, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0,

326, desça para nível de voo 050. 050, você é o da 326. Bruno 31 decolou 05, controle 1, 99.8, bom voo. 198, muito obrigada, 4131. Torre do Salvador 1966 da Gol, está estabilizado, vai estar chegando. 1966, continua a aproximação agora, pista livre. Pode. Ó, gente, torre para nível de voo 340, após 2007, o privado vai virar Toyota. Sobe para 340, após 2006, direto Leta, 4131. Azul 4462, seu privado vai Itape. Itape, Azul 4462. Então, sobe para o Itape. 4462, desça para nível de voo 060. 060, Azul 4462. Livre de colagem 10, avançou 90 graus ou 99? 1 Golf, seu plano foi modificado às 1807 e como o Bravo 9234 também prosseguindo para lá, ainda é em cruzamento da 1817, quanto que deve você ter procurado na casa? Essa é a identificação, a autoriza da chegada a Mari, desça para nível de voo 080, QNH 1091. Aguarde, está 3192. Oi, Mari, está 3192. Antônio Salvador, voo 9247, muito bom dia. Decolou no sistema. Voo 9247, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. Só 380 na DAEL, 9247. Voo 966, solo 08, direita, solo 121, decimal 1. Rui com 2 1, Bruno 9, Maria. Salvador, Gol 1884, 0 da 1, 0, tá pronto. 1884, Lima, mantenho na 0. Eu mantenho 0, 1884. 4462, vista para nível de voo 050. 050, 2462. Salvador, eu sou 3217, passa 2310, comandante. Entre 2107, acionei a identificação, autoriza a chegada Bosch, isso para nível de voo 060, CNH 1019. Teste, chegada Bosch, destino 060, 2310. Entre reautorizado, linha aérea, decolar 10, 120 graus, 119. A linha da cola, passamos 0824. Gol 966, ele virou na sua escuta. 3-0-3-0-0-9. 3-0-0-9, Pula 9-6. Se não viu a minha preferida? Falou, fala 219, não teve resposta. 1-2-1-1, não teve nem. 219. Os amigos para a Coral, se você está encerrado, mantenha o nível de voo 40, chame o controle e leste, frequência 120, décima 1. 201, boa. 209. 709, boa, 966. Atualmente, a November Alpha mantém as condições visuais no 1510. Corrida Vera Cruz, Canegama 09, no reporte Paris. Canegama 314, essa é a identificação, autoriza da chegada. Mari, desça para nível de voo 070, Senegal, mais 09. Resposta, Mari, desça para 070-1011, entre 0193, desça para nível de voo 050. 050, tá bem, Salvador, no 884, decola, passa 2770. Sou no 884, contato radar decolagem, chega para nível de voo 230, saída PUCA. 230, PUCA, proximidade com a Aracaju. Já motorizado, igual no 884. Autorizado, Aracaju, no 884. Sou 1884, está autorizado, vai direto Jamo. Jamo, no 884. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSS3, depósito estabilizado no localizador. A 2000 pés, utilizado em Alex2, chamando o lote, confirma o ajuste. NH 1019, azul 4462. 09, azul 4462. Azul 4131, chame centro Recife, frequência na 25, decimal 1, eterno na 33, decimal 25. 3131, 3135, azul 4131. Azul 4131, frequência 125, decimal 1 de Recife. 25, decimal 1, obrigada. Uma criança. A escuta do controle de Salvador? Guardião 01, no controle de Salvador. Guardião 01, confirma o que aconteceu no local de sobrevoo? Guardião 01, decolou o estado de sobrevoo, está tentando o controle. Chama a de Salvador para a Lagoinha, de cima, mais 25 minutos na chegada dessa Lagoinha. Guardião 01, não atende condições visuais, o Canegal no 09, não irá manter o número 10? Guardião 01, não consigo o peso e aposte 20 milhas a passar de Salvador. Guardião 01, confirma o local de pouso, é a cidade de Alagoinhas? Cidade de Alagoinhas, será um quartel da Rússia, um grupo de para a nossa divisão para o local da cidade. Então, se o Guardião 01, aguardando a escola de pouso. É 3-2-6? Afirmo, Oceano, minha 3-2-6, está ligado na LS-1-0. Se é 3-2-6, chama a torna no 8, decimal 9-5. Chama no 8, decimal 9-5, chama a minha 3-2-6. Rosmeio, boa tarde, cheque treino de pouso no zero, vento 100 graus, 119. Cruzado pouso, baixou e trago hoje ao frente pouso, 6326. 21 para São Paulo? Isso. Era São Paulo, Colônias, autorizado, nível de voo 360, no comando da pista 10, com primeira curva à direita, no perfil da EL, Lega Motivo. Você segue o totalzinho 10 até Tubave, após o totalzinho 16, até Belo Horizonte, e segue conforme a rota do plano. Aciona 5434 e o controle de Salvador 119, decimal 8, 6331. São Paulo 360, autorizado, para da direita, da 10, com curva direita, da EL, Lega Motiva. Transferiu 10 até Tubave, depois transferiu 16 até Belo Horizonte. Foi conforme a rota do plano. 534, no transfone, 528, no controle. Correto, chama 6331, chama pronto, puxa o funcionamento. Vamos. 1207. Saco, pode principal em Índia, ponto de espera, chamação em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-1. 1011, agora, Pátio Índia, 7-2-9-5, ponto de espera da 10, 1-7-9-6, agora. Recebe tráfego 2:16, vai seguir como número 2, desça para 2.100, autorizada final do procedimento aéreo 76, reposto estabilizado no localizador do autorizado Bruna. Direto Bruna, então autorizado, 2.000 pés, legal, Renault, reposto estabilizado, 3192. Então 3297, desça para 3.000 pés, é o número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2109. Ponte, vai reduzir descendo para 3.000, 3.217. Estabilizado visual, azul 44, 62. Azul 4462, chama torno 8, decimal 9 e 5. 295, azul 44, 62. Oxana, 3.94, número 4, aproximação. Reduz, 1732, 109. 1709, 63, 104. Só o que está livre. 44, 62. Salvador, acionamento, Xanea, 6321, acionamento da posição. 6321, acionamento da posição, porém aguarda para a posição da aeronave da Golfa 71. Acionamento da posição, 6321. Canela 314, desça para 4, meu 10. Sucesso, 63, 4. 462, segue o trem, livre pouso no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. E baixo travado, livre pouso azul 442. Juliette. Alto. Reportaremos antes da Juliette, ouça na 3, né? Canela 314, duração para sequenciamento, curva esquerda para 020, início aqui de mais 100 de 5 graus. Esquerda para 020, estado para de mais 100 de 5 graus. É a 3, contato. Uniforme Itália, acena identificação. Autorizado Bons para a chegada Bons, que é na Gama 09, desça para 4.010. Então, 3.017, desça para 2.010, autorizado a final do procedimento LSX-3, após estabilizado no localizador. 2.000, após estabilizado, 3.217. Em Nova Geral, com reporte na rotatória, José com cópia. Rotatória, de tal montar para reportar em Nova Geral. Três, uma, quatro, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, né? 3.000 na base. E, Salvador, muito bom no 7.9.6, banco 0 da 10, pronto. No 7.9.6, nem mantém para o cemitério, boa tarde. Além, mas é 1.0, 9.7.9.6. Então, 3.1.9.2, cemitério, no 8.9.5. 18.9.5, já 3.1.9.2. Fazer 4.4.6.2, sala 2.2, direita, sala 1.2.1, decimal 1. 2.1.1.2.4.4.6.2. Oi, Salvador, tá 3.1.9.2. Tá 3.1.9.2, boa tarde, continua a pressionar, qual era que está livre? Gente, passaram a situação, vai dar 3.1.9.2. Direita para o 050, reporte estabilizado. 050, reportar estabilizado, linha 3, 74, pode continuar para descer. Pode travessir, dá minha 314. Minha 314. Papai, meu dia, nós é buraco, se não é torno, não é oito, do sinal, nós e cinco. Torre, eu não vou, Zé Nova Emeralda prossegue para a rotatória e reporta sobre a mesma, desça para 1 no meu teste. 1 no meu teste, a rotatória vai reportar em Zé Nova Emeralda. Soltando o Sierra, boa tarde, aguarde. Uno 92, livre pouso na 0, vento 1 no 1 no todo grau, no mês 9. Livre pouso na 1 no 0, vento 392. 7.96 da Gol, decolou aos 2.3, controle 1.9, destino 8, uma voo. 19.8, foi zero, boa tarde. Alfa, temos que abrir, chega. Consegue agilizar? Agiliza, se abate, Alfa, temos que abrir, passe livrando. Primeiro contato radar, decolagem, surra para nível de voo 3.60, saída da Gol. Da El, 3.60, voo na 7.96. Uma noite, decimal 9.5. 8.95, direto. Fechando a 3.14, aguarde com o processo de comunicação. Oceano 63, 14, você me atorna no outro decimal 95. 295, pode. Voador, uma boa, Oceano 63, 14 estabilizou na X-ray da 10. 13 no 4, boa tarde, com essa aproximação no lance como número 2. Entre na 13 no 4. Vigiando a primeira presente, mantenha esperas com curvas na esquerda, sobre o rotatório, aguardando instruções. Espera com curva à esquerda, aguardando instruções, aguardando a rotatória, vigiando a liberal. Então, 3192, fala os 26, direita, solo 121, decimal 1. 21, 1, à direita, tá 3192. Solo real, tá 3217, final baixa, travadão. 22, continua a aproximação, guardando a pista livre. Só escuta. Em chata, Tango Sierra, livre corte. Oi, tem condições do Índio na Federal fazer espera sobre a IMA? Afirmativo, para sinal de 3 sobre a IMA autorizado, Índio na Federal. Certo. 3217, livre pouso 90, avançou no 00 graus, 119. 7, livre pouso, 3217. Reporte da Juliette, para 312. Passa para informação, o tráfego a 3 milhas da cabeceira auxiliar à sua esquerda não interfere com a aproximação. Continua aguardando pista livre. Esse não é para a transporte. Quem é que vai no carro, Goiânia? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Mantenha se em condições visuais, confirme de você sabe. Ele é uma faixa que você vai para Salvador. Tem uma aluna forte, foi na proa de Itape, subindo para nível de voo 090. Capitão Eco Alfa Oeste, com essa modificação, autorizando a chegada a mão, desça para a nível de voo 050, Senegal na 090. 050, Senegal na 090. Capitão Eco Alfa Oeste, Uniforme, desça para 2010, autorizando a final do procedimento LSE6, reporte utilizado no localizador. Desça para 2000, para a localizador, intenção do Centro Nacional de Chávez, intenção ácida para prosseguir final de volta na 7. Vem, Silvia Maria Fox. É cancelada a presença, a rotatória? Tango... Papá Romeu com o uniforme Itália. Corrigindo, Papá Romeu com o uniforme Itália, você irá cancelar a próxima viagem para o 17 ou apenas fazer... E você precisa ir tirar uma base pela direita, você está no 7. Você está presente, tira a senhora da nossa, com o uniforme Itália. Com o uniforme Itália também, simplesmente até 2021-035, está autorizado a final da pista 17. 035, final da 17, com o uniforme Itália, obrigado. A restrição da descida para passar o meu com o uniforme Itália, eu devo dar a ativada do nosso. Seguinte, a segunda parte. 1796, chama o centro Recife, 3425, décima 1, até número 33, décima 25. Recife 251, 3325, 1796, bom final de semana. Geral, Fosol, 3, 2, vai que está autorizado para o Pátio 4 e Repartir Livrando. É, qual a diferença para 4 mil pés? 4 mil, ok. Logo no fundo Itália, deixa para 1.500 pés, seu plano foi notificado às 1.832. 1.500 pés, tem o uniforme Itália, está visão já com o campo. Isso que é o seu uniforme, prossiga. Segundo decolou aos 33, controle 199, decimal 8, mão bom. 9, obrigado, boa. Uniforme Itália, chama a turma no 8 decimal 95. 895, chama a turma no uniforme Itália, boa tarde. Controle, Oxané, 6321, boa noite, boa tarde. Oxané, 6321, contato rápido, na decolagem, subo para nível de 360, sai da água. 360 na água, ofensa. Ator, Codião, boa tarde, capitão do 8 decimal 95, estabilizando o final 17. Eu vou levar em Veral, só livre com a